paz do Senhor, meninas. Bom dia, princesas. Eu não sei você, mas meu coração está pulsando muito com o que Deus vai fazer conosco nesses dias. E eu quero dizer, e disse a pastora Dani, que eu venho muito mais receber. Eu precisava estar aqui. Eu precisava receber do Senhor. Quero dizer que o teatro das meninas aqui foi impactante. Faz parte daquilo que Deus está falando comigo. Faz parte do meu momento específico de vida. Faz parte daquilo que Deus me deu para compartilhar com vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versos 6 a 9. E já eu vou explicar por que o teatro foi tão importante. Vocês vão percebendo à medida do que o Espírito Santo for falando conosco. Eu vou compartilhar algo também do que Deus está fazendo na minha vida. Versos 6 a 9 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Irmãs, eu não sei em você, mas quando eu leio esse verso 7, que ele diz, por que está ocupando inutilmente a terra? Eu entro assim, quase em parafuso. Porque o fato é, irmãs, que as pessoas têm expectativa a nosso respeito. Nós precisamos dar frutos. Todos esperam que a gente dê frutos. E Deus também espera. É interessante, irmãs, que a gente vai perdendo a nossa identidade, né? Nós nos tornamos mães. Eu sou mãe do Vitor e da Vitória. O Vitor nunca me chamou de Cristina. Para ele, eu sou mãe. Ou nome doce. Tudo que eles precisam, tudo que eles querem, mãe, mãe, mãe. Eles não conseguem me ver como Cristina. Para eles, eu sou mãe. E a expectativa que eles têm é que, como mãe, eu supra as necessidades, as carências e as expectativas que o coraçãozinho deles tem a meu respeito. Na igreja, eu sou a pastora. Quase ninguém me chama de Cristina. Pastora, isso, pastora, aquilo é contigo assim também, Dani? Pastora, pastora, pastora, pastora, pastora. E a gente vai perdendo identidade. Às vezes, irmãs, eu chego no aniversário de criança, vou comer brigadeiro, ó, comer gostoso. Vou comer brigadeiro no aniversário de criança, aí senta alguém do meu lado. Ô, pastora, sabe o que é? Eu falei, meu Deus, gabinete, eu queria comer brigadeiro. A mente vai logo, mas eu só vim comer brigadeiro. E ali, gabinete. E as pessoas já precisam desabafar. Então, a igreja tem expectativas. O ministério tem expectativas, nosso esposo tem expectativas, amor, amor, amor, amor. E aí, irmãs, a gente vai entrando num processo de pressão muito grande, porque eu tenho que frutificar na igreja, eu tenho que frutificar para os filhos, eu tenho que ser frutífera no casamento, no relacionamento conjugal, na vida a dois, sexualmente, eu sou uma profissional e lá na empresa, pouco importa os meus problemas pessoais, eles dizem que esses têm que ficar em casa mesmo, lá eu tenho que frutificar, eu tenho que produzir, o mundo e as circunstâncias e os relacionamentos vão nos envolvendo de tal maneira que vão pressionando a gente. Dia 22 de abril, aniversário do Brasil. A gente comemora lá em Porto Seguro o descobrimento do Brasil. Renê Terra Nova faz um grande congresso lá e no dia 22, todos os anos, a prefeitura junto com o Renê e a equipe lá da Mir, eles fazem um evento na praça. E esse ano foi o Diante do Trono, a Ana Paula, e foi o Thales. E aí nós fomos para a praça, todo mundo, domingão, depois do culto, né? Aliás, foi segunda-feira, né? Ele saiu na segunda-feira, nós fomos para a praça. E aí, no Thales, aí, no meio, eu estou com isso tudo no coração, e aí o Thales, mas que falta de pressão! Eu falei, até tu, meu irmão. Até você quer pressionar. Eu sei que o final das contas, irmão, choveu, e o resultado foi uma dor de garganta e uma gripe sem fim, que está acabando agora, porque o show foi maravilhoso, os meninos não arredaram o pé, os jovens da igreja, e eu estou achando que ainda tem um vintão, os meninos pulando, e eu assim, igual uma molinha, né? Tira o pé do chão, e eu, ó, o pé no chão, mas estou lá. Mas o que sobrou para mim foi uma crise de garganta fortíssima, vai tomar chuva no show do Thales, vai aguentar a pressão. E às vezes a gente se sente assim, pressionados. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Às vezes, os frutos não vêm mesmo. Às vezes, nós nos sentimos infrutíferas em algumas áreas. Às vezes, a gente dá conta de certas coisas, certas áreas da nossa vida e não tem dado conta de outras. Afinal de contas, são muitas pessoas que têm expectativas, são muitas situações que requerem a nossa presença. Não basta ser mãe, tem que participar. Não basta ser profissional, tem que ser esposa. Não basta ser esposa, tem que ser dona de casa. E à vista disso tudo, a gente vai vivendo debaixo dessa pressão e como responder essas expectativas. Até Deus tem como gerar tantos frutos assim, como viver sem decepcionar todo mundo. E aí a gente vai se esforçando e vai se exaurindo e vai se cansando para ser útil, para não ocupar a terra de forma inútil. A gente se estressa, a gente briga e às vezes a gente desiste. A gente desiste do casamento, a gente desiste do relacionamento, a gente desiste da carreira, a gente desiste do ministério, a gente desiste da função que a gente pode exercer na igreja, no reino, para o Senhor, e a gente entra na caverna e diz, ah, aqui está bom, estou cansada, não dou conta. Mas sabe, quando Deus, quando o Espírito Santo de Deus e quando Jesus propõe essa parábola, Ele, de forma clara, Ele deixa especificamente a condição de que Ele espera frutos. Mas Ele também deixa aqui um caminho a ser percorrido. Para caso alguém hoje aqui observe em alguma área da sua vida que não esteja frutificando, Ele dá receita. Vamos olhar as raízes. Porque os frutos são importantes, nos frutos estão as sementes. Mas se não há fruto, Deus manda o seguinte recado: vamos rever as raízes. Porque o Senhor vem por 3 anos e dando as nossas, a expectativa dEle, como longânimo e amoroso que Ele é. Ele vem a primeira vez, Ele vem o segundo ano, Ele vem o terceiro ano. E Ele está ocupando inutilmente a terra, mas há ainda uma solução. Vamos observar as raízes. E a palavra de Deus é clara. Ele diz aqui, ó. Ele, porém, respondeu, verso 8, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E lhe ponha algo que faça ela reviver, frutificar. Eu quero trazer para o seu coração nessa noite que nós precisamos cuidar da raiz. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar mais profundamente na sua vida, na sua mente, no seu coração, na sua alma. Permita que o Senhor use o corpo de Cristo para tratá-lo. Tire as máscaras, rasgue o coração. Deus ama a verdade no íntimo. De nada adianta estarmos aqui bem bonitinhas, cheirosas, se por dentro os nossos corações sangram, nós nos sentimos inúteis, nós nos sentimos infrutíferas, e chegarmos aqui e não rasgarmos isso diante de Deus e não expusermos as nossas deficiências diante de Deus. E sabe, meninas, a pressão é tão grande, ainda mais a pressão de uma mulher que às vezes fica à frente da igreja, como é o meu caso. E eu vim a esse lugar, como eu tenho vivido esses últimos dias, dizendo, Deus, eu estou cansada. Por isso, quando as meninas gritaram, Deus, eu estou cansada, eu falei, Senhor, eu também estou. Quase que eu grito, eu ajoelha ali junto com elas, eu também estou. Meninas, eu preguei há 2 domingos atrás lá na igreja, em cima do texto onde Elias mata os profetas de Baal no alto do Monte Carmelo. Depois disso, Jezabel manda dizer que vai matá-lo. Ele vai para debaixo de uma árvore e pede a morte, de cansado e atemorizado que estava. Deus manda o anjo servir, ele come, volta a dormir. Dorme de novo. Aí Deus manda, ele come a segunda vez e corre 40 dias, 40 noites, anda no deserto esse tempo. Depois do tempo, entra na caverna. Deus vem e diz: o que você está fazendo aí dentro? Sai daí. Ele dá a mesma resposta. Diz: olha, o senhor tem visto que eu sou bonzinho, que eu tenho feito, mas mataram todos os profetas, eu estou sozinho, só sobrou eu. E Deus chama de novo a segunda vez para sair da caverna. E ele dá a mesma desculpa a segunda vez e fala a mesma coisa. Falei: Deus, sou eu? Às vezes a gente come uma comida. A palavra do Senhor diz que o anjo serviu água e pão, o pão da vida, a água da vida que flui do rio do trono de Deus. Ele comeu, correu 40 dias, 40 noites, mas cansou. Entrou na caverna e foi necessário Deus chamar. Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí. E chamou uma vez e não foi suficiente não, teve que chamar duas, como duas foram as vezes que ele teve que alimentar, para fortalecer o suficiente. E eu falei com Deus, e falei com a igreja, rasguei meu coração, expus as raízes da minha vida diante da igreja em Porto Seguro. E eu disse: eu estou como ele que correu 40 dias, 40 noites, mas cansei, estou cansada, estou exausta, estou na caverna. Deus está me chamando para sair de lá, mas está duro, irmão. Está difícil. Aí vem a saúde, os hormônios, nós somos uma bomba ambulante. Eu tenho um problema na hipófise, irmã. Pensa nos hormônios que sobe e desce, vai e volta. E... meu Deus do céu. E o corpo, só que aí a gente se esconde atrás das TPMs, dos problemas de saúde. E sabe como foi que eu me enxerguei esses últimos dias? Ah, senhor, eu estou cansada, deixa eu ficar quietinha aqui, tá bom. Eu estou, irmãs, rompendo com os meus limites, expondo as minhas raízes para mostrar para você que hoje só sou eu, Cristina. E que independente de eu ser a mãe, a esposa, a pastora, eu sou a Cristina. Eu quero o colo, eu quero o carinho, eu quero os amigos mais chegados que irmãos. Eu quero que alguém olhe para mim e se preocupe comigo. Eu quero que alguém olhe nos meus olhos e diga: eu vim te ver, eu vim te cheirar, vim te dar um abraço. Eu gosto de você, fala comigo. E nós somos fortes e muito fortes. Ai de nós, ai das nossas casas. É o que a Helena falou ontem: se a gente está bem, a casa está bem. Fica mal. O negócio pega mesmo. Só que nós precisamos ser as princesas do Senhor. Nós temos a necessidade de chegar no colo de Deus e dizer: Deus, olha eu aqui. Porque é esse relacionamento rasgado, com o coração aberto, diante de Deus, no colo do Pai, no divã de Deus. Parece até que os nossos momentos de oração são obrigações, quando na verdade são os momentos mais gostosos e mais necessários, de deitar no divã e dizer: Deus, olha eu aqui, olha como é que eu estou, meu coração está assim, e falar, falar. Mulher gosta de falar, irmãs, mulher gosta de falar, fala com Deus. Se mandar a gente calar é um horror. Outro dia eu ouvi uma mensagem, o pregador dizia assim, que ele é um conselheiro matrimonial, e a irmã chegou assim: mas pastor, eu quero ganhar meu marido. Ele disse: então se cale, que a Bíblia diz que a mulher ganha o marido calada. Aí ela: e é, pastor? Assim, ele disse: é. Ele disse que 15 dias depois encontrou lá na rua: e aí, irmã? Pastor, o negócio funciona, eu calei, o negócio funciona. Ele diz: oh glória, aleluia, irmã. Uma semana depois ele encontrou ela de novo, e aí: ah, pastor, não aguentei, 3 semanas é demais, né? O negócio enrolou todo de novo. Ela disse: ah, pastor, 2 semanas dei conta, agora 3 semanas é demais. Porque a gente gosta de falar. A gente gosta de falar. A gente gosta de dizer: ei, olha para mim. Mas às vezes a gente fala com todo mundo, menos com quem pode de fato fazer algo por nós, que é o Espírito Santo, que é o Senhor. Às vezes a gente se ocupa tanto em ser mãe, a gente se ocupa em ser pastora, a gente se ocupa em ser esposa, a gente se ocupa em ser serva, fazer alguma coisa na igreja, mas a gente tem se ocupado muito pouco em sermos filhas e desfrutarmos do colo do Pai. E expor as raízes diante de Deus é estar nos colocando nuas, rasgadas, pedindo que o Senhor rasgue o céu sobre nós e venha e nos mostre. Nós enfatizamos os frutos, o que a árvore produz. O fruto é muito importante, mas a falta dele pode significar problemas nas raízes. Tudo numa árvore pode crescer se for cortado. As folhas, as flores, os galhos, os frutos. Mas se cortadas as raízes, ela morre. Existem valores e práticas vistos somente por Deus que devem ser a base da nossa vida. A falta da raiz gera morte. A semente é boa, mas se plantada num solo e ela não tiver raízes profundas, ela vai morrer. E nós precisamos cuidar das raízes. Você precisa aprender a se abrir. Sabe, irmãos, a gente se expõe muito difícil. Eu quero dizer que lá na Bahia é mais fácil do que aqui em Minas. Amém? Eu já estive na igreja algumas vezes, já fui aos encontros com Deus aqui, vivi em Belo Horizonte por 3 anos, e o mineiro é desconfiado. Mineiro é desconfiado, mineiro é bicho treiteiro, gente. Baiano, você conhece a cara da sujeita assim rapidinho, porque ela mostra que veio. Mas mineiro, mineiro é elegante. A mineira, ela sobe num salto e não sai, gente. Logo que eu cheguei em Belo Horizonte, a minha amiga Leca, cadê Leca? Cadê Letícia? Olha lá. O Rafael fez alguma coisa que eu não me lembro, gente. Até hoje eu brinco com a Leca desse negócio. Ela olhou pro Rafael e disse assim, Rafael. Ô, Rafael. Mas, gente, era um Rafael com todos os dentes. Olha que a Letícia tem a dente, viu, gente? Um sorriso lindo que ela tem. Até hoje eu brinco com ela quando acontece alguma gafa assim perto da gente. Eu olho para ela e digo, Rafael. Se fosse um banho, ô menino! A gente solta logo uma. Mas mineiro é desconfiado. E sabe, ser igreja não é o mesmo que estar na igreja. Ser igreja é conviver com alguém. É conviver com pessoas, com pastores, com líderes que de fato conhecem você. Gente que vai olhar nos seus olhos, gente que vai poder ouvir você. Gente que não vai apontar o dedo para você, gente que vai compartilhar e dividir suas dores e suas cargas. Às vezes eu penso que o problema da igreja está nas máscaras que nós usamos. Porque os adivinhos não herdam o reino dos céus, amém? Então, lá na igreja tem muita gente, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem nada. Lá em casa a coisa está difícil. Ah, se a senhora soubesse. Mas o que vão pensar de mim se eu disser? Mas o que vai ser de mim? Como vão me olhar? Qual a ideia que vão fazer ou que vão ter a meu respeito? Como vão me olhar a partir disso? Irmãos, quem não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Aquele que diz não ter pecado é mentiroso e nele não está a verdade, diz o Senhor. Pecadores, raça de víbora, Deus sabe disso. Às vezes nós não temos condição de uma autoanálise nem diante do Senhor, até diante de Deus é que a gente quer usar máscara. Até nas nossas orações, a gente rebusca logo as orações e fala umas palavras bonitas, impõe imposta voz. E nem diante do Senhor a gente está dizendo, Deus, sou pecadora, tem misericórdia em mim. E sabe, expor, é difícil expor. Eu quero dizer que é necessário. Porque a palavra do Senhor diz que era para cavar. Exponha a raiz. Exponha diante dos seus pastores, diante dos irmãos. A confissão de pecados traz cura. Nós confessamos uns aos outros para sermos curados. Se não tem cura, é porque não tem exposição. Se não tem cura, é porque não tem confissão. se não tem cura, porque não tem aliança, caminhada, unidade, igreja, corpo de Cristo, caminhando ajustado por juntas e ligamentos, perfeito. É assim. Ah, mas é difícil demais, porque... Não, não é difícil não, porque a igreja é viva. A igreja é um corpo vivo, do qual o cabeça, Jesus Cristo, governa. Abra, por favor, a sua Bíblia, no Salmo 92, a partir do verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Verso 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios da seiva e de verdor. Irmãos, eu gosto tanto desse versículo, dessa verdade. Plantados na casa do Senhor, enraizados na casa do Senhor, vinculados na casa do Senhor. Que não é esse auditório, que não fica na rua Piauí, que não fica debaixo de uma lona de circo lá em Porto Seguro, mas plantados e vinculados no corpo. Eu e você. E aí a gente canta os louvorzinhos, eu preciso de você, você precisa de mim. Não sei cantar, viu, irmãs? Mas nós precisamos uns dos outros. Mas vivemos como se não precisássemos. Vivemos numa autonomia, achando que damos conta. E é tudo que o diabo gosta e quer. É nos encontrar sozinhos, fora do rebanho, fora da manada. Qualquer um é alvo fácil para os lobos. Fora da manada. Mas dentro da manada, você fica seguro. E quando nós somos plantados na casa do Senhor, nós temos vínculos uns com os outros. E são esses vínculos que sustentam, que suprem. Porque a casa do Senhor é o corpo de Cristo. Mas eu e você precisamos juntas estarmos buscando a seiva, buscando os nutrientes, com o DNA certo, o DNA da unidade, o DNA de uma semente que Deus tem nos dado, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém é corpo sozinha. Ninguém vive só. Deus olhou e disse, não é bom que o homem viva só, que ele esteja só. Por que será que nós queremos fechar a porta das nossas casas? Por que será que é tão difícil deixar alguém entrar lá? Por que será que é tão difícil deixar alguém entrar da porta do quarto para dentro? Quantas de nós não têm dificuldades na vida sexual com os esposos? Quantas de nós não têm dificuldades na vida como mães diante de alguns desafios desse século para os nossos filhos, alguns na fase de adolescência, que é difícil? Quantas de nós não têm algumas dificuldades dentro de nós, alguns pensamentos? Ontem a Helena expôs algumas raízes. Senhor, eu sou invejosa. Glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus porque ela entendeu que ela precisa expor as raízes diante de Deus. E ela também entendeu e expõe as raízes diante da igreja. Porque se nós não conseguirmos fazer isso, vamos viver de fachada. Vamos viver como se estivéssemos muito bem. Árvore frondosa, cheia de galhos e folhas verdes, mas sem fruto. Jesus amaldiçoou, secou-se. E não é isso que Deus tem para nós. Mas eu quero dizer que no Senhor... toda essa pressão vai sumindo. Que quando nós caminhamos juntas como corpo, toda essa pressão vai sumindo, porque você olha para mim e vê que lá no meu endereço, lá em Porto Seguro, as minhas dificuldades são as mesmas que as suas. E as minhas vitórias são as mesmas que Deus tem para você, porque o que Deus faz comigo, pode fazer com você, e o que Deus faz contigo, certamente vai fazer comigo, porque Deus me ama, te ama, não faz acepção de pessoas, eu não sou nem melhor, nem pior, nem mais feia, nem mais bonita, nada difere a minha vida da sua, e aquilo que Deus tem me dado como experiência, Deus vai dar a cada uma de nós vamos dividindo as cargas umas com as outras e deixando na cruz o fardo pesado de ter que gerar esses frutos sob pressão. Mas o fruto vem não porque eu sou obrigada a amar ou a cuidar dos meus filhos. Vem porque Deus gera um sentimento gostoso de amor e serviço e cuidado, e ele acaba sendo mútuo. Então eu amo e sou amada. Eu cuido e sou cuidada. Então quero dizer para você, cuide da sua pastora. Ame a sua pastora. Ore pela sua pastora. O pastor está envolvido, tá, gente? Está vindo de reboque, é só das meninas hoje. Ore pelos filhos dos seus pastores. Chega na sua pastora e diz, minha pastora, como que você está? Chama ela para comer. Para sair, para tomar um chazinho. Não faz gabinete não, tá? Papo de amiga. Papo de menina, comer brigadeiro. Vai no cinema. Pastor, vai no cinema. Vai com ela. Porque aí a gente cuida e é cuidado. Ama e é amado. E esse sentimento de reciprocidade vai alimentando, vai gerando os nutrientes necessários para a gente florescer, frutificar. E deixa de ser um encargo, uma função, uma obrigação, para ser um prazer. O prazer de ser igreja, o prazer de estar na igreja, o prazer de compartilhar a palavra de Deus, porque eu compartilho contigo e você comigo, porque eu te conto as minhas experiências e você me conta as suas, porque eu digo, olha o que Deus fez comigo, e você dizer, vem cá, Cristina, deixa eu te falar o que Deus fez comigo, e me conta aquele testemunho maravilhoso, eu digo, oh glória, Deus fez na minha vida, da minha irmã, vai fazer na minha. E a Bíblia diz então que quando nós somos plantados na casa do Senhor, essas alianças e relacionamentos, o ser igreja, existe o tempo de plantar, o tempo de colher, sem o tempo e as alianças, não haverão frutos. Não se cresce sozinho, não se pode ser igreja só. Uma planta removida, muitas vezes ela sofre. Você já observou, você já tentou tirar uma plantinha já grandinha de um lugar? Para transplantar ela para outro lugar. Que dificuldade que é, porque você rompe com as raízes, rompe com a estrutura, rompe com as alianças. Se é que ela não morre. E às vezes eu fico vendo crentes rasos, rasos. Sabe por quê? Não cria raízes. Ora está aqui, se vincula aqui, com esses pastores, com esses líderes, com essas irmãs, com essas famílias, mas daqui a pouco, não gostei, não me agradou, não era como eu pensei, eu vou me mudar, e vai para outro lugar, outras raízes, outros pastores, e acaba que não tem raízes profundas o suficiente, porque tem o tempo de plantar, e o tempo de colher, e o tempo é uma condição sine qua non, necessária para que o fruto venha. E se não há o tempo em que eu estou plantado num lugar, enraizado num lugar, fixo, com alianças e com nutrientes sendo trocados, eu não vou conseguir frutificar. Porque toda vez que você tenta transplantar uma planta de um lugar para o outro, sendo ela já um pouquinho maior, ela vai sofrer, vai murchar. Então, em nome de Jesus, crie vínculos, crie raízes. Quando a gente deixa uma igreja, a gente não deixa um endereço nem paredes, a gente deixa pessoas, famílias, vínculos de amizade, de cumplicidade, de comunhão. Gente que viu seus filhos crescendo, gente que te acompanhou quando você adoeceu, orou contigo, gente que já caminha com você há muito tempo, gente que sabe quem você é, que pode dizer fulano, pode entregar ouro em pó, pessoa de confiança vai fazer isso com um estranho. Aí nós saímos e vamos para outro lugar até que você dê testemunho. Até que as pessoas saibam quem de fato você é. Até que você conquiste o coração das pessoas através do dia a dia, da vida comum, diária. Ah, que dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz que o justo florescerá como a palmeira. Meninas, a palmeira, eu não sei se você sabe, ela se destaca lá em Israel, tem muito. Eu já tive a oportunidade de ir, Deus está me levando de novo agora, dia 20. Se alguém quiser, ainda tem lugar na caravana. Não sei se o pastor está fazendo propaganda aqui, mas nós vamos no grupo lá de Porto Seguro, junto com o grupo daqui de Belo Horizonte. Mas a palmeira, ela é alta, ela é viçosa. Às vezes você olha aquele deserto sem fim, com muitas palmeiras. E eu fiquei pensando, eu falei, Deus, ela se destaca. A Bíblia diz que quando nós somos plantados, o justo florescerá como a palmeira. Significa que Deus é um Deus de crescimento, amém? Deus é um Deus de multiplicação. E Deus é um Deus de crescimento acentuado, crescimento acima da média. Vegetação está aqui, ó, a palmeira está lá em cima. Olhando do alto algumas coisas, entendendo, vendo com os olhos de Deus algumas questões, observando a vida sob o prisma de alguém que vê além do alcance, alguém que vê além da circunstância, alguém que vê como os céus veem. Deus é um Deus de crescimento acentuado, e a palmeira diz isso. Deus é um Deus de crescimento. E a Bíblia diz que na velhice darão ainda frutos. Frutos que permanecem. A palmeira demora de crescer, mas ela não para mais de dar fruto. O tempo de frutificar vai chegar. Se você entender que precisa cuidar das raízes, cuidar do seu coração. Se você tem amigos mais chegados que irmãos, se você tem o hábito de confessar pecados, de expor a sua vida, se você tem o hábito de rasgar seu coração diante de Deus, você vai crescendo, crescendo, e o tempo de frutificar vai chegar. E eu quero dizer que aquele que começa a frutificar não para mais, porque é natural, é uma consequência. Você não pode querer correr atrás dos frutos, porque senão você vai se cansar, tentando agradar todo mundo, tentando agradar a Deus, tentando agradar a igreja, tentando agradar seu filho, seu marido, seu patrão. Você precisa ser. Quando você for, naturalmente os frutos fluirão de você, porque o fruto é do Espírito Santo e não seu. Não é o fruto da Cristina, é o fruto do Espírito Santo que habita em mim. E é isso que vocês querem ver. Vocês não querem me ver, irmãos. Estou falando sério, não queiram me ver. Tem nada de bom em mim, a não ser o bom, o Senhor que habita na minha vida. Esse precisa ser visto. Então, quanto mais nós expomos as nossas raízes diante do Senhor, mais Ele vem tratando a nossa vida, a nossa pessoalidade, nosso coração internamente, e mais o Senhor vai fazendo com que a gente floresça. Então, na velhice você ainda vai dar frutos, como a lâmpada, como a luz do mundo. É engraçado, irmãos, que eu creio mesmo que a vida do crente precisa ser igual a lâmpada. Puf, queimou, acabou. Oh, Deus levou, mas frutíferos, úteis, até o último instante. Amém? Até o último instante de vida de uma lâmpada, ela vai iluminar, amém? Luz do mundo, amém? Na hora que o Senhor chamar, puf, apagou. Útil, até o último instante, mas a lâmpada por si só não pode produzir nada se não estiver conectada à força da vida, que é Jesus Cristo, que é o Senhor, que traz a seiva à vida, a energia vital, para gerar vida em nós. Amém, meninas? A palavra do Senhor também diz que serão, que crescerá como o cedro do Líbano. O cedro na Bíblia simboliza força e eternidade. Você sabia que o cedro com 3 anos de vida tem 5 centímetros de altura? O cedro com 3 anos de vida tem 5 centímetros de altura. Sabe qual a profundidade da raiz? 1,5 metros. Eu falei, Deus, eu quero esse negócio para mim. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, o justo florescerá como a palmeira. Ele está dizendo, assim como a palmeira, assim como o cedro, assim quem estiver plantado na casa do Senhor, florescerá e frutificará ainda quando for velho. Ele está fazendo uma comparação, então nós temos que observar como que é a vida da palmeira e a vida do cedro, porque eu e você somos comparados a eles. E quando eu vi que tem 1,5 metros de raiz para 5 centímetros de planta, eu falei, Deus, nós estamos vivendo o processo inverso. Nós estamos vivendo o processo inverso. A gente quer mostrar, a gente quer florescer, a gente quer ser reconhecido, nós queremos ser observadas, reconhecidas, mas as raízes estão tão pequenininhas, parece que nós temos 5 centímetros de raiz e 1,5 metros de altura. Algumas literalmente, né? Eu tenho 1,73. Eu quero dizer que é o processo inverso, que é no escondido, no oculto. Coisas que só você e o Senhor vão saber, coisas que só você e a pastora Dani ou o pastor Sócio vão saber, mas que é necessário que essas raízes cresçam cada vez mais profundamente. Cresce 20 centímetros por ano, depois dos 3 primeiros anos, mas chega a 40 metros de altura. 20 centímetros por ano, um palmo. Nós somos tão imediatistas, ô geração fast food. Ou geração que quer chegar e já, ó, não tem reconhecimento, não tem espaço para eu crescer aqui, que isso? Mas a gente não quer se dar a conhecer, a gente não gosta de se dar aos relacionamentos, mas nós queremos um ministério, nós queremos uma função, talvez, sei lá, no louvor da igreja, em algum lugar, nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam os frutos. Mas no fundo, nós não estamos nos aprofundando nesses relacionamentos. Nós precisamos crescer devagar, mas crescer sempre. Chega a 40 metros de altura. Dá semente depois de 4 anos, mas é uma árvore centenária. E por último, ela não depende das chuvas, pois se alimenta de águas profundas. Vocês sabem que lá em Israel tem muito deserto. Mas vocês sabem que quanto mais forem profundas as raízes, mais nós vamos depender somente dos lençóis freáticos, somente de águas profundas, somente de um relacionamento que está pautado em alianças profundas com Deus e com a igreja, com Deus e com os irmãos, com Deus e com o esposo, com Deus e com os filhos, com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós formos depender somente das chuvas, as chuvas rápidas, as chuvas passageiras, os moveres, os momentos, os congressos. Quantas vezes por ano nós temos congresso de mulheres aqui em Belo Horizonte? Quantas vezes, irmãs? Uma vez por ano? Será que é uma vez por ano que a gente tem que expor raiz? Uma vez por ano que a gente tem que rasgar a nossa vida diante do Senhor? Não, irmãs. As águas são profundas e quanto mais nós deixamos nos aprofundar diante de Deus, mais nós somos nutridos por eles. Eu quero dizer que tudo que é visto é lembrado, o mundo diz assim. Mas a invisibilidade das raízes é importantíssima. Crescimento em cima e embaixo, no exterior e no interior, aparente e oculto. A raiz garante firmeza, nutrição e sobrevivência. O fruto deve ser gerado em nós. Dentro de nós, fruto do ventre. E aí eu recebi das meninas aqui, ó. Frutífera. Não apenas em teu ventre, mas em todas as áreas da sua vida. Nós somos mulheres e mais do que qualquer outra pessoa, nós sabemos o que é gerar no nosso ventre, amém? Nós sabemos o que de fato é gerado dentro do ventre, quanto amor, quanta dedicação, qual a profundidade de um relacionamento que é gerado no nosso ventre. E é no ventre que Deus quer gerar filhos e filhas para Ele. É no ventre que Deus quer gerar alianças e relacionamentos. Não de forma superficial, de forma completamente interna. E quando nós compreendermos que é nesse estado de emoção, de sentimento, nesse lugar espiritual, o ventre, que nós precisamos gerar frutos, então nós vamos compreender que somos completamente dependentes do Senhor. Amém, meninas? Amém. E eu gostaria de finalizar fazendo algumas perguntas. Quais são as evidências que você está plantada na casa do Senhor? Eu queria convidar alguém para o teclado. Esse é um momento, irmãs, em que Nós vamos sair de cima do muro, amém? Eu creio firmemente que quando o Senhor nos traz uma revelação, uma palavra, um alerta, depende de nós a resposta que damos a isso. Nós somos muitas mulheres nesse lugar. Eu sei que algumas mulheres podem sair daqui com um pensamento: eu vou cuidar mais da minha saúde e da minha alimentação. E eu sei que muitas mulheres podem sair dizendo: eu vou continuar comendo o que é gostoso. Assim como eu sei que tem muitas mulheres que vão ouvir essa palavra e vão rasgar de fato os seus corações diante do Senhor e expor as suas dores, as suas raízes, os seus pecados. E vão alcançar do Senhor misericórdia, porque aquela que confessa, aquela que deixa, alcança a misericórdia do Senhor. E eu sei que a resposta que eu e você vamos dar ao Senhor nessa manhã é completamente compatível ao tamanho e à força do poder de Deus de transformar as nossas vidas, de transformar a circunstância em que nós estamos vivendo e mudar. Quais são as evidências que você está plantada na casa do Senhor? Você tem alguém que te ouve? Você tem alguém que frequenta a sua casa de forma íntima? Você tem alguém que ouve quando você confessa pecados? Você tem o hábito de confessar pecados? Ou você não consegue? Ou você é uma ilha, está travada? Mas o que a pastora vai pensar de mim? O que o pastor, qual o juízo que o pastor vai fazer ao meu respeito? Mas, e agora, quem poderá me defender? Meninas, o Senhor ama a verdade no íntimo. E se não há fruto, e se você identifica que na sua vida existem áreas que estão infrutíferas, inúteis, que você está ocupando a terra, mas o fruto não está sendo gerado, significa que é preciso olhar para as raízes. E se você não se expuser, e se você não mostrar, e se você não pedir socorro, me ajude, eu não estou conseguindo sozinha. Eu sei que sozinha você já tentou muitas vezes. Sozinha você está tentando há muito tempo, e eu sei que o Senhor pode. Quais são as evidências que você está plantada na casa do Senhor? Quais são as alianças que você tem? Quais são as amigas? A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Qual o seu relacionamento dentro da igreja? Na hora do culto? Com quem que você se encontra fora da igreja? Com quem que você come? Jesus tinha um ministério chamado Ministério da Comensalidade. Não uma, nem duas, nem poucas as vezes que você vai ver Jesus ministrando aos discípulos enquanto ceiava, enquanto comia, enquanto assava um peixinho na praia. Enquanto assava o peixinho na praia, eles conversavam. Eles eram nutridos, supridos de todas as maneiras. Quem vai na sua casa? Quem é sua amiga íntima? Quais são as evidências que você tem raiz aqui nesse lugar? Ou na igreja da qual você faz parte, se você for uma visitante? Ou se você não frequenta uma igreja, quais são as suas raízes? Onde você está plantada? De fato, você tem alianças que podem evidenciar que você está plantada na casa do Senhor? Em quais áreas da sua vida você percebe crescimento? A Bíblia diz assim: analise-se o homem a si mesmo. E é interessante porque em algumas áreas a gente dá conta de crescer. Em algumas áreas os frutos são visíveis, em outras, irmãs, o que é isso? Tem vários espinhos na carne, né? Eu sou uma pessoa muito temperamental. Então um dia, nós temos um centro de recuperação para dependente químico chamado Casa do Oleiro, usuários de crack e cocaína, e a gente cuida desses meninos num sítio lá em Porto Seguro. E fizemos, então, um convênio com uma clínica odontológica para eles tratarem os meninos, porque estraga muito os dentes, é gratuito, os meninos não têm como pagar a internação, e a gente cuida deles. E aí eu fui chamada à clínica, porque a secretária do médico me chamou: pastora, vem aqui que tem a tia de um paciente de vocês que está fazendo um barraco aqui. E eu falei, meu Deus, do que se trata? Porque aí a família vai buscar o menino no sítio, vai junto com o monitor até a clínica, o menino é atendido na clínica, a família retorna com ele para dentro da casa, porque são 6 meses de internação e eles não podem sair desacompanhados. Sai com a família e um monitor interno da casa do oleiro. E aí ela ficou irritada, porque atendeu 1 paciente, 2 pacientes, 3 pacientes, 4 pacientes. E ela estava lá com o sobrinho dela, esperando o atendimento. E aí eu falei, Edésio, vamos ali comigo, que eu tenho que encarar um negócio. E o Edésio foi. Irmãs, quando eu cheguei, ela estava na porta da clínica, do lado de fora. Mas ela fazia tanto estardalhaço e falava tão alto. E eu chamei ela no canto e disse, querida, deixa eu te explicar. Eles estão nos abençoando. Eles não cobram 1 centavo para tratar do dente. Não é só do seu sobrinho, não. São de todos os alunos da casa do oleiro. É assim mesmo. Quando a gente paga, às vezes, senta no médico e espera. Senta no dentista e espera. E aí fui ministrando e eu estava por dentro, irmã. Penso que eu queria voar no pescoço dela. E eu pensava, na mente, eu pensava assim, ela vai colocar por terra todo o meu esforço. Por causa dela, pode ser que a clínica pare de receber todos os outros alunos da casa do oleiro. Olha o tamanho do prejuízo que essa louca está querendo dar. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo diz assim, trata ela com carinho, trata ela com amor. E eu fui. Ela foi se acalmando. E eu fui pedindo perdão a ela. Eu quero que você nos perdoe. Mas esse é o melhor que a casa do oleiro pode fazer pelo seu sobrinho. Nos perdoe, mas esse é o melhor que esse profissional pode fazer por ele. Mas nós estamos tentando fazer alguma coisa. Pode não ser o seu melhor, mas com certeza é o nosso melhor. Nos perdoe. Ela foi se acalmando. Eu sei que passou. Eu entrei com a cara lavada. Pedi perdão. A secretária, as pessoas que estavam lá. Esperei um pouquinho, falei com o dentista. Pedi perdão a ele. E fui embora. Mas o melhor ainda estava por vir. Quando eu entrei no carro, meu marido disse, parabéns, mulher! Eu falei, oh, glória! Sabe por quê? Porque o testemunho de quem está perto é importantíssimo. O testemunho dos da casa, que sabe que outro tempo eu ia rodar baiana, como diz os baianos. Não ia sobrar pena, irmã, porque eu ia dar umas nela. Mas o Espírito Santo trabalhou em mim de tal maneira que aquela situação foi contornada e eu ouvi o que de melhor eu poderia ouvir de alguém que está perto do meu esposo. Parabéns! Eu falei, opa, estou bem na fita! Aí eu pude mensurar um pequeno crescimento. Irmã, é pequeno, viu? Que ainda tem outras situações na minha vida que precisam muito do fruto do Espírito, desses gomos que nós recebemos a ministração ontem. Ah, como eu preciso do Espírito Santo! Como eu preciso dele. Mas então, é possível mensurar crescimento? É. É possível observar nas palavras do outro que você cresceu? É. Tem um louvor que a gente canta muito na igreja, que eu gosto e não gosto. Ele diz, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Lembra? Eu nem vou arriscar cantar. Tá? Mas, por um lado, a gente entende perfeitamente que eu sou louco por Jesus, vou continuar louco por Jesus, independente da sua opinião, não importa que você me ache louco, eu vou continuar apaixonado por Jesus, loucamente apaixonado por Ele. Mas, ao mesmo tempo, importa sim. Porque a Bíblia diz que importa que os homens vos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É importante a forma como nós somos considerados. E aí sim, nós vamos tendo frutos. Mas é possível se mensurar. Quais os frutos? Quais os frutos? O casamento melhorou? A vida conjugal está melhorando? A vida profissional está melhorando? Seus filhos estão melhores? Você está menos ansiosa? Menos agressiva? Sua TPM governa menos você em alguns dias do mês? Você está mais tolerante? Mais sóbria, mais temperante. Você tem mais paz quando a paz é requerida? No meio da tribulação você está tendo paz? Você tem alegria quando tudo parece não estar dando certo? A alegria que o Espírito Santo traz. É possível mensurar. Em que momentos da sua vida a igreja foi proteção e renovo para você? Em que momentos da sua vida você pôde perceber que o fato de estar plantada na casa do Senhor preservou você? Na minha vida, inúmeros. Inúmeros momentos. Eu tive crises no meu casamento antes de Jesus e da igreja. Que sem Jesus e sem a igreja, sem gabinete, sem aconselhamento, eu não estaria casada. Eu tive crises na minha vida pessoal. Que sem Jesus e sem a igreja, eu teria naufragado. Eu tenho inúmeros momentos na minha vida em que eu posso olhar para trás e não estive sozinha. Quando eu perdi meu pai, quando o Senhor permitiu que eu passasse por adversidades, quando eu passei por dificuldades, quando eu tive que fazer uma cirurgia, depois a segunda, eu não estava só. Então eu pude sentir o amor de Deus através de vocês. Eu senti o amor de Deus através de cada irmã, de cada oração, de cada semente que elas plantaram em mim, semearam na minha vida, de cada mensagem, de cada telefonema, de cada uma que dizia: Deus é contigo, ser forte, corajosa, não desanimes. Quando passar pela água, você não vai se afogar não, Cristina. Quando for pelo fogo, ele não vai te queimar não. Eu posso mensurar em números. Eu posso ver dentro da igreja como pastora inúmeras pessoas que foram poupadas de prejuízos tão grandes porque deram ouvidos ao Senhor. Porque estavam no lugar certo, ouvindo a palavra certa, no momento certo. Porque antes é tempo de oportunidade. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã ou ontem à noite dizendo: eu não aguento mais esse casamento, eu não suporto mais, eu vou abrir mão, eu não aguento mais, eu estou cansada. Talvez você tenha chegado aqui exausta, exaurida de fazer com que tudo dê certo. Mas o convite para você nessa manhã é que você se esconda atrás da cruz do Senhor. Amém? E eu quero convidar você a estar diante de Deus e rasgar o seu coração. Existem coisas que eu nunca vou saber a seu respeito, mas essas coisas Deus precisa ouvir dos seus lábios, lábios que confessam. E eu quero convidar você a ter esse tempo no altar do Senhor. Não diante de mim, não porque alguém está convidando, mas porque você está sendo impulsionada a deixar o seu fardo pesado diante do Senhor. Porque você está sendo convidada pelo Espírito Santo a deixar os seus pesos, as suas frustrações, os estresses, até as suas desistências diante de Deus. E Ele está convidando você nessa manhã a dizer a Ele isso tudo. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e se prostrar aqui. E a expor o seu coração diante de Deus. E dizer-lhe: Deus, Tu sabes que eu estou cansada. O Senhor sabe que eu tenho lutado tanto. Que o meu coração deseja, Senhor. Mas as minhas forças se acabaram. Eu sei que eu preciso do Senhor. Eu sei que eu tenho tentado, mas eu não tenho conseguido. E eu quero chamar você a estar aqui, prostrada diante de Deus. Não diante de mim, mas diante do Senhor. Que você tenha esse tempo de rasgar o seu coração. E que você diga a Ele que está cansada, como eu tenho dito a Ele esses dias: Deus, eu estou tão cansada. Senhor, eu estou tão cansada. Eu estou cansada, eu não consigo corresponder a essas expectativas que as pessoas têm ao meu respeito. Eu queria tanto estar frutificando mais na igreja, mas eu não consigo, Senhor. Parece que algo me trava. Tem tanta gente que eu olho e vejo já dando frutos. Eu estou há tanto tempo, Senhor. Há tanto tempo, Senhor, e eu não consigo ver frutos. Deus, eu estou lutando no meu casamento há tanto tempo. Eu estou lutando contra esse pecado há tanto tempo. Eu não consigo vencer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, vem nosso socorro. Vem, Senhor. Nós queremos rasgar diante do Senhor nossa vida. Pai, eu quero pedir agora, Senhor, céus abertos. Céus abertos, Senhor, eu quero repreender em nome de Jesus tudo aquilo que impede das tuas filhas entrarem agora no Santo dos Santos, sentirem a presença do teu Espírito Consolador, o Deus que toca, que cura, o Deus que ministra, que colhe as lágrimas, que enxuga as lágrimas dos nossos olhos, o Deus que fortalece, o Deus que renova sonhos, o Deus que dá visão, o Deus que traz, Senhor, o renovo, o Deus que nos faz voar como águias. O Senhor tem a primazia nesse lugar. O Senhor tem a primazia nesse lugar. O Senhor tem a primazia nesse lugar.